Meus amigos e meus irmãos, nós estamos tratando do livro mais importante do mundo, que é o Apocalipse. Não somente na hora que eu estou pregando sozinho, eu gosto sempre de chamar o pessoal às vezes para falar. Mas aqui nós estamos numa mesa redonda, porque o Apocalipse tem que ser um assunto, assim como é o futebol. Até que isso tudo esteja integrado na política de Deus, que é política para o homem e para o espírito do homem. Vejam que o irmão Zaru lançou na LBV o futebol da caridade e o carnaval da bondade. Então é para ser levado a sério. Mas virá época aí em que o futebol, como o futebol da caridade, e o carnaval como o carnaval da bondade, já estarão integrados na consciência do povo como parte da política de Deus, que é a política para o homem e para o espírito do homem. Mas eu, para falar nas trombetas, como eu prometi, pelo menos na primeira, e queria mostrar a vocês como ela caracteriza a Primeira Guerra Mundial, eu tenho que vir aqui antes ao capítulo 8 do Apocalipse de Jesus, nos seus versículos finais da quarta trombeta, versículos 12 e 13, página 70, do livro Apocalipse de Jesus para o simples de coração. Então vamos lá, nos preocupamos até em fazer uma linguagem portuguesa cheia de solenidade, mas mais fácil, não aquele estilo gongórico e não sei mais o quê, que era muito comum na Bíblia Sagrada. Alguns até, em grande esforço para popularizar a Bíblia, têm feito algumas versões, mas que a solenidade acabou, o Espírito de Deus tem que ter solenidade na coisa. Que o povo tem que ter seu coração tocado para cima. É como aquela quadrinha que eu fiz, vê se eu me lembro, LBV Santa e Divina, ajudai-me no meu roteiro, a caminhar para cima, elevando o povo inteiro. Depois o coral canta, né? Ok? Mas vamos lá. A quarta trombeta, Apocalipse de Jesus para os simples de coração, página 70, do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Vamos lá. E o quarto anjo tocou a trombeta. E foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. E na sua terça parte, assim não resplandecesse o dia, nem também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai dos habitantes da terra! Ai dos habitantes da terra! Ai dos habitantes da terra! Por causa das outras vozes dos três anjos que ainda têm de tocar a trombeta. Bom, vamos agora para o capítulo 9 do Apocalipse, a quinta trombeta. E fica o desafio. Onde é que está aqui, na quinta trombeta, a característica da Primeira Guerra Mundial? A quinta trombeta para os simples de coração. Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus. Versículos 1 a 12. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída

Eis que depois destas desgraças, vem ainda dois as. Agora, onde é que... Há um fator aqui que caracteriza bem a Primeira Guerra Mundial. Quem é capaz de matar a charada? Luciano Duarte, vamos lá. É que está escrito, né? O primeiro ai passou, e eis que depois dessa desgraça ainda vem dois ais. E a forma como está descrita... A quinta trombeta, o primeiro ai, que vem no capítulo 9. A quinta trombeta do capítulo 9 do Apocalipse, eles narram mais ou menos como foi a Primeira Guerra, uma guerra de tanques de guerra, de canhões. Mas há uma coisa aí que... Quem é? O Antônio Paulo tá... Vamos lá, João. Espada. João Paulo. Ah, quem falou aviões aí? É Antônio Paulo, meu Paiva. É que na Primeira Guerra Mundial, o avião ele foi introduzido como arma de guerra. E os gafanhotos aparecem aí. Exato. Né? Eles aparecem aí. Se você ver um avião no ar, às vezes você vindo de longe assim, dá a impressão do gafanhoto mesmo. Então os escuros de guerra... Já viu esses aviões a jato de combate? Eles voam assim, como o gafanhoto voa. E os helicópteros também, que são usados agora, hein? Eu já falei aqui, aliás, no intervalo, né, conversando com vocês, que para se entender a profecia, aliás, eu escrevi sobre isso, tempo e profecia, quer ver, por favor? Você tem que, isso já expliquei melhor, no dia do Senhor, já aqui nesse livro, Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Você tem que se integrar em tempo e espaço de Deus, portanto, no dia do Senhor, para entender. Porque quando Jesus e os profetas e os médiuns, por exemplo, eu tenho aqui, me dá já publicações da LBV, o Apocalipse segundo Hermes Trismegisto, que é um missionário que Jesus mandou aos pagãos. Jesus não manda missionário só para os religiosos chamados cristãos, mandou aos pagãos. E, por favor, eu vou pedir, quem não leu ainda aqui? Quem? Vanderlei já leu. Vamos pedir ao Humberto Paz, que é homem de comunicação, nem isso aqui. Profecia e Tempo no livro, qual é o nome do livrinho aí, por favor? Cartilha de Reeducação Espiritual Iniciática Apocalíptica. Creia. Creia. Então vejam só, porque às vezes as pessoas se atrapalham no entendimento das profecias, porque não entendem que Jesus e os profetas não estão falando segundo o calendário humano, mas segundo o calendário de Deus. Porque para você entender a profecia, você tem que guardar uma coisa que nós escrevemos aí há muitos anos já, por favor. Profecia e Tempo. A grande dificuldade em tornar claro aos homens o entendimento das profecias e a época de serem realizadas é a compreensão do real valor do tempo, segundo a sua realidade intemporal. Porque para o ser humano, o tempo flui, isto é, passa. E para Deus, o tempo é. Não foi sem razão que Immanuel Kant, o autor de Crítica da Razão Pura, concluiu que o tempo é a grande mentira dos homens. Daí é que nós partimos, tempos depois, para o dia do Senhor, para a explicação do dia do Senhor, que se encontra agora no Apocalipse de Jesus para o simples de coração, que eu creio já tem muitos anos. Aliás, está até o Vanderlei aqui, que reparou que as iniciais do livrinho formavam a palavra creia, lembra, Vanderlei? Foi isso mesmo, meu pai. Ali no gabinete da imprensa, né? E aí o senhor estava falando o título e algo me chamou a atenção. E quando eu fui averiguar, aí eu destaquei, falei, a sigla, as iniciais, né, do título forma a palavra creia. Quer dizer, é sinal que as pessoas têm que crer mesmo, né? Mas, meu pai, aproveitando aqui que eu estou com o Apocalipse na mão, eu gostaria de lembrar o seguinte, que dizem alguns estudiosos, né, eu nunca tive nenhum gafanhoto, aliás, eu tive um quando criança, né? Não era grilo, não? Bom, não sei, eu não conheço. Vai ver que era, não, grilo... Você... Não, porque os chineses guardam grilinho dentro de gaiolinha, dizendo que o grilo dá sorte. Vamos lá, Vanderlei. Mas dizem os estudiosos que o gafanhoto ele tem uma vida útil de 5 meses, não é? De onde a gente deduz o seguinte, que os gafanhotos eles vão lutar até o fim. Porque aqui diz que eles terão poder para encher o saco da Terra, né, para atormentar todo mundo. Sem falar assim, sem durante, falar. Durante 5 meses. 5 meses, é. Então, duas quer dizer, vezes aqui. Então, convém a gente se atentar para o fato de que o Apocalipse realmente não é um livro de tragédia, até porque Deus está permitindo que a Legião da Boa Vontade venha muito antes de que o Armagedom esteja na sua totalidade acontecendo. A LBV venha alertando as pessoas. Olha como é uma caridade de Deus na Terra, porque olha, as coisas que estão aqui narradas, elas serão trágicas para os trágicos. Mas para aqueles que estão realmente vestindo a camisa do Cristo de Deus, para eles jamais isso será, lhes parecerá trágico, até porque as boas obras os acompanham, como diz Jesus mesmo, né? Então, quer dizer, aqueles, para os bons não há tempo ruim, não é? Só há tempo bom, porque eles estarão salvos pelas suas próprias obras. Então, esse trecho do Apocalipse aqui é muito interessante e, inclusive, logo na abertura do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, a gente já tem a grande chave do posicionamento para nós entendermos a profecia, que é a de nos colocarmos no tempo e espaço de Deus, no dia, no, do Senhor. No dia do Senhor. Que, aliás, meu pai, eu acho assim... Eu adoro todas as proclamações que o senhor fez, mas essa eu achei assim... Algo, o dia do senhor? É, foi uma coisa assim fantástica, que sim. É algo mesmo em que a gente se coloca, irmão pai, numa faixa de vibração, de sintonia mesmo com os poderes, com as potestades celestes, e nós podemos dali compreender o que é que isso vem significar, porque não é uma abstração realmente, o conhecimento dessas coisas espirituais. Mas é algo verdadeiro mesmo. Ah, o Antônio Paulo está pedindo uma parte ali. Irmão Paiva, o real entendimento do dia do Senhor foi essencial para compreendermos a questão do espaço e tempo de Deus. Exatamente, é uma chave que o Senhor nos trouxe para a explicação do Apocalipse de Jesus, à luz do novo mandamento do Cristo, em espírito e verdade, que o Senhor tem levado ao simples de coração. Pois não, doutor Gelson? O dia do Senhor, traduzindo, é o buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça para que as coisas sejam acrescentadas. Essa integração no tempo e espaço de Deus, como o senhor revelou nesse grande livro, o Apocalipse de Jesus para os simples de coração, é realmente isso em síntese. Quem estiver realmente ligado, integrado no dia do Senhor diariamente, vivendo... esse dia, certamente vai poder compreender o Apocalipse de Jesus e certamente não estará enquadrada a pessoa nos flagelos, nas dores que estão ali, sim nas bem-aventuranças. Muito bem. Mas muita gente está curiosa em saber a questão do dia do Senhor. E nós, isso se encontra nas páginas 20 e 21 do Apocalipse de Jesus para o simples de coração. Não dá para nós lermos hoje, mas nós leremos depois. Mas a Sônia Ruela estava aqui agora mesmo. Que tá, ela estava fazendo questão de dizer alguma coisa. Vem cá e nós fazemos questão de ouvi-la. Vem cá, Sônia. E enquanto a Sônia vem chegando, ô Humberto Paz, diga uma coisa. Não é importante esse trabalho de levar essa mensagem para o mundo todo? Sem dúvida, presidente. Isto é, por si só, extremamente gratificante, uma vez que a gente tem a oportunidade de poder ver esta doutrina maravilhosa, todo esse trabalho indo a todos os lares, indo aonde deve chegar, na sua expansão necessária e até preventiva, para que toda a humanidade, toda a sociedade do mundo possa, de uma forma clara e objetiva, se precaver de todos esses males que estão por acontecer, que não são coisas ameaçadoras, mas sim corretivas à nossa evolução. Porque ninguém morre mesmo. O Espírito aprende. E outra coisa, como eu disse, que falando aos simples de coração, que os selos são a nossa intimidade, intimidade particular e intimidade coletiva, que se abrem para a humanidade, à medida que Jesus vai abrindo o livro, que ele foi o único considerado capaz de abrir o livro, que sofreu e deu sua vida pela humanidade, vão surgindo os fatos, quer dizer, as coisas vão sair de dentro dos nossos corações, e depois disso é que as trombetas começam a tocar, doutor Gelson. Porque quem toca as trombetas são os anjos. Mas os anjos tocam a melodia que nós preparamos com os nossos atos. É verdade. É, Vanderlei, gostou? É um pensamento iniciático de alta elevação espiritual e moral. Realmente, nós seremos o espelho dos nossos atos, né? Eles estarão refletidos de maneira tal que todos vejam, e nós também vejamos, né? Isso é magnífico. Pois não, Sônia Ruelas, vamos lá? Sim, meu pai. Aqui eu vi um detalhe, quer dizer, expressar um detalhe aqui na leitura que o Humberto Paes leu, né, no livro Creia, que a gente fica muito preso ao tempo, né? E como diz, o tempo de Deus, ele é, né? É o presente eterno. Isso. Então, o que a gente deve agradecer a Deus, a Jesus, por ter mandado o LBV, que nos ensina a entendermos, a ver o tempo diferente. Então, a gente pode analisar o nosso trabalho, que nem o trabalho de comunicação, que a gente não deve pensar no momento ou no passado, tem que pensar no futuro. Saudade só do futuro, né? Isso. Então, é que a gente deve dar valor muito a esse trabalho, né, de comunicação, e pensar sempre nesse tempo que não é o passado, é um futuro. Ir sempre para cima. É como naqueles versos meus. LBV santa e divina, ajudai-me no meu roteiro a caminhar para cima, elevando o povo inteiro.